Bola, tem interferência. Vai mantendo na estrutura permanente 0195 no transponder. Se afastando da área de Camaçari, está autorizado o Mike Juliette Rondon na escuta permanente do controle. Escuta permanente, Romeu. Que é alfa impraticável, agora devido a ter aberto um buraco na linha de táxi da Alfa, o senhor vai realizar um backtrack via pista, caso o senhor não consiga livrar na Delta. Beleza, ok, então vamos livrar na Delta aí, 5240. Prossiga. Delta 3216, para o aeroporto primeiro da pista do Delta. 0124, o senhor apresentou o plano de voo? Afirmativo, canal Salvador. 0124, telefone. Afirmativo, aguarde para mais notificações. O Delta Romeo Yankee apenas confirme a altitude. Cruzando 3, retorno agora, canal 0124, metro 1, patrocínio, canal 3305. Sim, o senhor vai manter 3 mil pés, aguardando a sessão. O Delta Romeo Yankee. A gente está no dia de passado e está bastante turbulento ali, porque a gente tem dificuldade para mais responsabilidade do ar. Assim que possível, a gente aguarda prosseguir com o tráfego. Sente, inicialmente 3 mil pés, temos um tráfego para o senhor em descida para 4 mil, motivo da restrição. Desça para 3 mil e aguarde a ascensão 140. Matheus, que está no 3.0, agora a gente está no 140, Deus amor. Luna, que usou inicialmente 4 mil pés, hoje 1.011. 4 mil. Trip 5595, reduza para 2009. Reduzindo, trip 5595. 3-3, quantas condições de ingressar com segurança? Juliette, porta 8. Manda em condições, Juliette, 8. Tá, 3-2-3. Falo 3-8-5, apenas autorização. Afirma, número 2, aguarda. Uno 394, cópia. Uno 394, prossiga. Caminhão autorizado, nível 360, após o 1-0, SMAP, Luvito Barbacena. Decola da pista 10, curva à direita após a decolagem. Cumpre perfil da EL, Leda, após bridge. Acione o transponder 5-1-1-1 e controle Salvador em 120, décima 8-0. Confirma só a frequência do controle? 120, décima 8-0. 360 pro Galeão, na Perusolo 1-0, SMAP, Lúcio, Barbacena, decola da 10, no perfil da EL, Leda, Bridge, 5-1-1-1 e 208. Tá correto, cima pronto, portão 4. Deixa eu ver o estacionamento. Tamo aí. Alfa Romeo Delta Romeo Yankee. Tipo de equipamento? 5240. 5240 da Trip, ingressa na Alfa e a porta antes da Juliette. Na Alfa da Juliette, 5240. Portão 3805, cópia. O trip 5595, redução para 1-8-0 nós. 1-8-0 reduzindo, 5595. 2-0 Guarulhos, nível 3-4-0, decola da 1-0, curva direita após a decolagem, com o perfil da EL, Leda Bridge, onde intercepta peso 1-6, Brava Tazulu após conforme a rota do plano. Recebendo no transponder 5-1-1-2, controle Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. Para 2.000 pés, o ajuste no 0-1-1, está livre LS, reporte estabilizado. 2.000 reportado, estabilizado, 5.595 da Trip. Lima, Kilo, Zulu, desça para 3.000, ajuste 1.011, nessa pro intercepta. Devido a um buraco, ok, o senhor vai realizar o backtrack via pista, caso não consiga livrar na Taxway Delta, ok? Motivo, devido a backtrack via pista, caso não consiga livrar na Delta. 340. Vai com a última pronta, portão 2, pushback acionamento. 5238. Poxa, 6-6-1-4-1, pode ingressar, tá? Eu vou chamar 6-1-4-1. Se o voo dá um passo à frente aí, dá. Tamo aí! Valeu, obrigado. Prólogo 1-0-4-1 na 11, pushback acionamento. Mantenha a posição e aguarda. Gol, 1-0-4-1. Atenda. Trip pouso pista 190, vento 090 graus, 179, cheque trem. Pouso 190, vai estar travado. Tá 3216, decolou os 44, chame o controle 1208. 2018, bom dia, 3206. O chamado de pouso, por gentileza. Gente. Autorizado 200 como final, Delta Romeo. Torre Salvador, boa tarde, 3206, passando 1300 pés. Confirme? 3216 da TAM, passando 1500 pés agora. Apenas confirme o a aeronave que chamou o controle, eu não estou conseguindo copiar. TAM 3216. 3216, sendo código 5104, subindo para o 330 na saída MOMO, aguardando o contato radar. 5104 na MOMO, tá 3216. Tendo 3.51110. Controle Salvador 120, decimal 80. Usou o início do som para aproximação. É 12.1. Chama pronto, portão 9, vai questionamento. Chama. Obrigado. Juliette Romeu? Romeu. Atitude? 1700. É, vai sobrevoar o polo? Negativo, vai sobrepor o polo e desce para sobrevoo na região de Piedade. Certo, nessa área o senhor tem que manter acima de 1500 pés. Tá, a 1750 pés nesse momento. Certo, nessa altitude está autorizado. O Mike Juliette Romeu, reporta iniciando sobrevoo em dias. Delta Romeu. Delta Romeu Yankee? O Delta Romeo Yankee chama Recife 1288. 1288. CT5595, localizador visual. Torre 1895. 1895, 5595. Lima, Kilo Zulu, 2000, ajuste 1-0 no 1. Revisando para aproximação, repórter LS. 2000. 5544. Oxané 6320, solos 47, direito 1219. 6219, revisando. Aguardo, gol 1924. 595, passou o marcador externo, trem baixar travado. Trip 5595, ciente livre, pouso 10, vento 090 graus, 159. Repouso 5595. 6320, ingressa na Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 6320. Juliette, Tango Zulu, Recife, 1245, 2685. Lima, Kilo Zulu, estabilizou? Afirmativo. Torre 1895, bom pouso. Obrigado, bom dia. Veio o Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sabe quando que vão liberar essa interseção aqui, esse pedaço da Alfa aqui que já fez aniversário? Nunca! Sem previsão. Mas sabe o motivo da interdição desse pedaço ou não? Copa do Mundo. Buraco também entre a Índia e a Juliette. Ah, mas a princípio parece que foi feito serviço, porque não aparece buraco nenhum, né? Tá afundando. A Copa do Norte. Fala, Delta, Roma 600, passa ao lado. Número 3, acertou, Roma 600. 600, 600. Quando a Infraero foi embora, resolve. Romeo. Mike Flat Romeo, prossiga. Detoque de andada, solicita que ele levou aqui no PGL. Está ficando no bolo. Sim, se reporta em Dias Dávila iniciando a descida, o Mike Gillette Romeu. Obrigado, Mike Gillette Romeu, já em Dias Dávila. Sim, já atenta a área de Camaçari, o ajuste 1011, Mike Gillette Romeu. Me mantenho no 05447. Lona 041, coordenação Grupo Solar, porta táxi. Já para o táxi, 041. Lona 924, só para informação, voltei para ser congestionado. Temos mais uma parte da taxiway alfa interditada, zero não está necessitando fazer backtrack. Então a separação tem que ser maior, devido a isso de uma interposição, eu vou aguardar. Uma porta do meu quarto. Lima Quilo Zulu, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. A pista livre. Sinalizador. Alfa, Juliette, 43. Livre decolagem, 5443. Aquilo Zulu, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 15 nós. Livre pouso não no zero, Lima Aquilo Zulu, trem baixa cá. Tip 5447, decolou e 51, chame o controle 1208. 208, graças, boa tarde. Controle, boa, trip 5447. Trip 5447, contato radar, 200, saída Momo. Contato radar na Momo, trip 5447. Passaria 2230, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, passaria. Zulu, seu solo 53, direito no 219. Salvador, Bono 754.0, pista 10. Bono 754, ciente, mantenha o ponto de espera. Bono 754. Vitor Kilo Delta na proa de Paripe, reporta descida. 2230, livre decolagem no zero, vento 1100 graus, no meia dúzia de nós. Decolagem passadeira. Alfa Juliette para o Pátio 3. agora sim recebo. Cruzando agora 10.500 pés, o Vitor Filo Delta, desça para 1.500, o ajuste 1.09. Guardião 07 na prova da rotatória. Guardião 07 descendo para 1.510. O ajuste 1.011 reporta visual com a Nopete. Quilo Quebec Serra, reporta Paripe. Salvador Batalha, passaria do 2230, descolado, sua escuta. Quilo Quebec Serra, reporta Paripe. Passaria do 2230, contato radar 1180, sai da árvore. Autoriza livre a restrição 3.000, senhorita? O senhor tem condições de cumprir, atingir uma centena até 15 milhas em Salvador? Negativo. Quantas milhas o senhor atinge uma centena? Umas 20 milhas. Para o 180, passaria do 2230, qual a razão na subida? 1.000 pés. 2230. No 754, livre decolagem no 0, vento no 00 graus, no meia dúzia de nós. Livre decolagem está 10, 754. Moma da presente, 5447 da 3. Autorizado o táxi até ponto de espera da pista no 0, via pátio, em Jean, no ponto de espera torre, 1.95, ajuste no 0, 1.1, no bom voo. Milho Alfa, 2.95, obrigado. Condor Salvador, voo no 754, boa tarde, decolou, tá na PUCA. Apoio de Paripe, temos dois tráfegos para a pista 17, com quilo Quebec Serra. Mantendo apoio de Paripe, reporta visual com a Nopete. Controle, Trip 5447. Possibilidade após Momo, vamos direto Nitsa? Após Momo, direto Barreiras. Após Momo, direto Barreiras, obrigado. Conforme plano. Aguarda, o número 2. Entendi. O passeio 2230, apenas confirmando, o senhor atingiu uma centena a 20 milhas de Salvador? Afirmativo. Sente o equipamento 1 Alfa Tango 72? Afirmativo. Sente, a razão de subir o que o senhor está empregando no momento é 1.000 pés por minuto. Afirmativo. Coisa pra copa. E mesmo teve tráfegos que em 15 minutos conseguiram cruzar uma centena. Oh, obrigado. Pronto. 3A de São Paulo, Congonhas, nível 360. Recola da 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da El. Leda, após bridge, onde intercepta o Zulu no meia. Brava até o Zulu e após conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5136. Recontrole Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado 360. São Paulo, Congonhas, recolando a pista no 0, curva direita, perfeita da El, Leda. Aguardando o brinde. Pendulo meia e bravo até o Zulu. Transponde 5136, controle 20.8, gol do trem, 33. Está confirmando a aerovia, pendulo 1-6. Positivo, pendulo 1-6, obrigado. Aquátima, pronto, portão 5, vai funcionamento. Camarada. Qual o TAN 3283, informação Tango? Tango confere guarda-copa, prepare Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, aguardando copa, TAN 3283. Escuta, 07. Guardião 07 desta, para 1 no 1000 pés, ajuste 1011. Relativo, livrando 1500 para 1000. Quilo que a Dex erra, mantendo a proa da rotatória, 1 no 1000 pés, 1 no 1500 pés, aguarde transferência. Controle Salvador, bom dia, 35626. Sim, trip 5626, contato radar, sua posição Conde, voa bons para interceptar a chegada, reporte ideal de descida. Bom, sim, reforma na descida 5626, 3P. 107, descendo para 1 no 1000 pés, chama a torre 1895, bom pouso. Ente. Não, 3805. Inicie de imediato, 3805. Eu não tô entendendo, pode confirmar? Inicie de imediato, pushback. Afirmo? Autorizado, chama a taxa. Autorizado, pushback, equipamento, 3805. Salvador, gol no 1000. 08, bom, 04. Torre, guardião 07. Guardião 07, confirma intenções de pouso. Pátio do Graé. Ciente, Guardião 07, vai prosseguir direto Graé ou final no 7? Direto Graé, se autorizado. Guardião 07, vento no 090 graus, no 5 nós, reporte no solo do Graé. Ciente. Quilo Quebec Serra, mantendo a proa da rotatória, torre 1895. Quilo Quebec Serra, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Reporte era 2 milhas. O 1754 Recife, 2545, 2685. 2545, 2685, bom trabalho. Em posição, 3875. Salvador, por gentileza, a gente já está na metade do pushback aqui, vai parar na situação? Confirma? Confirma, o 3805. Nós já tínhamos iniciado aqui o pushback, estamos na metade aqui do pushback da linha aqui. A gente fica nessa situação? Agilizando ao máximo, gentileza. Agilizando, com certeza, obrigado. Falou, chamador, gol 333, posição 05, pushback de saneamento. O 333, aguarde, previsando mais 2 a 3 minutos. Aguarde. Guarde, o Tango Zulu, é o Lima Aquilo Zulu confirmando? Tem até a saída do pátio 3, aguardando para cruzar o pátio principal. Para o táxi, vou 0924, PLP 158, 2:32, altero na Salvador. Cruzar o 110, o passarelo. Autorizado até através do 62, 924. Pode voar conquista agora, senhorita. Inicialmente, mantendo a proa de Elefa, o passarelo 2230, temos 4 tráfegos, 3 tráfegos para o senhor. Ciente. Obrigado. Prossiga, Romeu. No 7, vento 090 graus, 15 nós. Repouso. Através do 62, 94. O número 2, vai seguir o Abatatã, aguardando para prosseguir o gol 1924. Guardião 07, só um momentinho. Guardião 07, desconsidere, seu solo é 06, ok? Pronto, cópia. Para cópia, tá 3283. Autorizado Aracaju, nível 190, da cola da 1-0. Curva esquerda após, cumpre perfil Pulca, gema após direto. Acende transponder 5123, controle Salvador em 120, decimal 80. Gente, tá autorizado, nível de voo 190, decolagem da 1-0 com curva esquerda, perfil Pulca, gemo direto. Canal 5123-1208 com controle, tá 3283, gate 8. Decola chama pronto, gate 8, pushback acionamento. Sim, boa tarde, obrigado. 4512685, vovô. Pode repetir novamente, por gentileza? 12545-12685. Gente, recife 12545-2085 para o CIP 5447. Prossiga. Gente, confia ainda na mesma posição? Gente, autorizado meu país. Vitor Kilo Delta, reporta visual com o 97. Reportará visual com o 97, Vitor Kilo Delta. Passarelo 2230, está presente autorizado conquista. Está presente conquista, obrigado. Solo Salvador, gol no 333. Após o gol, estamos autorizados para o pushback? Confirma. Negativo, mantém a posição e aguarde instruções. Mantém. É a porta descida. Confirma o controle para o CP 56? Na proa de Bonf, é porta descida. Bem, passar para a descida Bonf. Na posição Lima, Kilo Zulu e aguarde instruções para prosseguir até o pátio 5. Ok, agora com a pista 97. Torre 1895. Torre 1895, Vitor Kilo Delta. Via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 1-0, bom voo. Comi 10, autorizado táxi, ponto de espera 1895, Torre 3805, bom trabalho. 1924, quando pronto, Torre 118, decimal 95, ajuste 1010. 1895, 924, boa. O 9041 está fazendo desvio. Botão de gol, 9041 está fazendo desvio à direita, proa norte. Tem uma formação exatamente sobre o cúbico. Confia a proa. Proa 0190, se possível, poderia até voar frotinha. Gol 9041 no Recife, 2545-2685. Rodem diretamente com o mesmo. 2545, confirma alterada. 2685. 2685. Gol 95, gol 0, 41. Juliette Romeu, se afastando da área de do polo de Camaçari. Paulo, Gol 394, pushback acionamento, portão 4. Aguarda, Gol 394. 394. Salve Salvador, teria um estimado para o Gol no 333? O Gol no 333, só para informação, tem um tráfego na saída do pátio 3, que é onde finaliza o seu pushback. E tem uma aeronave da companhia no setor sul do aeródromo, que já terminou o pushback. Tá? Vai iniciar táxi em mais alguns instantes. Terceiro, até o que está sendo rebocado aqui até através do Medusa? Afirmo, mas tem uma outra aeronave na saída do pátio 3, que é onde fica finalizado o seu pushback. Tem noção que pode colocar logo atrás do nosso ali, não? Acontece que não tem condições, que a aeronave está na saída do pátio 3. Tá ok, aguardar. 62.000, ajuste 1011, está livre LS, aposta estabilizada. Reporta leve estabilizado, Cazuz, no meio. Posso tentar essa palestra, estava com algum problema, sabe? Firme, não compreendido, Gol 924? Não, achei que o colega da TAM estava com algum problema lá na decolagem. Vai manter o ponto certo. Firme, não tem alguma coisa de baixado e checado. Quilo Delta tem livre pouso 97, vento 090 graus com 14 nós, 14 nós, quilo Delta. Tá ciente, Vida Clodelta, Delta, reforço, cabeceira 97, Vida Clodelta. Delta. No ideal de destino, solicita que quer desvio à direita para evitar formações. Direita, comprou. Dois linhas, 5.5 milhas. Sim, está livre de tiros após desvio Volbonf. Após desvio Volbonf, 5626, pode me cabecer, senhorita. Confirme. E para o descido, é o 326. Desça para 4.000, ajuste 1011. 4.000, 1011, trip. Tá iniciando o T3805. Firmo. Bom, o 333, só para coordenar aqui com o nosso mecânico, a gente vai aguardar o aeronave da companhia que está sendo rebocado, é isso? Ela vai iniciar o táxi e tem uma aeronave de pequeno porte na saída do pátio 3, que é onde fica a sua aeronave após o término do pushback. Após a mesma, iniciar o táxi. No parque, o senhor vai ser autorizado. Por gentileza, mantenha a posição e aguarde. Aguardar. Aeronave 0013, 9230, Matheus. Autorizado o táxi até a ponte de espera da pista 10, via parte de alfa no ponto de espera. Torre 18 decimal 95, do ajuste na 010, bom voo. Parte de alfa, na 010, 95, 600. 600, confirma por gentileza a autonomia. Autonomia 2230, 600. Sim. Sim, é a porta descida. Paripe, e cheque o seu rádio, Clarisa 3. Essa família. Controle TAM 3805, decolou na sua escuta. TAM 3805, contato radar 340, Cidade Alta, presente uma Leda. Direto Leda, obrigado. Trip 5626, 4000, ajuste 1011. 4000, 5626, senhorita, ainda tem que dar um desvio à direita. É, só pode desvio o bonfim. Pode desvio o bonfim, trip. Estabilizou o 4 no 6. Foi, 1895. 1895, obrigado. Zona Azul 4116, venha. Estabilizado. Para o 4116, reporte Cimera, contém checado, altímetro no 0 no 0. No 0 no 0. 4016. 4 da Colos 15, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Recursão, reportará. Reportará. 00. 00, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 00. Confirme? Passando ponto agora na proa de pelo, você comeu 2,5, decimal 4. Pista no zero, vento 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, azul 41, 16. 16. Onde intercepta peso 16, brava até azul e após comprar uma roda do plano. Vai atirar no transponder 5154, controle Salvador 120, decimal 80. Aguarda o cotejamento. Meia 3, 1-5, coteja. 1-5, 3-6-0, Guarulhos. É, saída, é, a rota é abrir, dentro do Zulu 1-6, é, bravo até o Zulu 3. Decola da 1-0, direita, da El Leda, Bridge. Acione 5-1-5-4, 1-2-0-8. Tá correto, cotejamento, chama pronto, portão 3, pushback acionamento. Correto, obrigado. Tango Índia, confirma a altitude? Sente, o senhor está reportando descida agora? Sente, desça para 1.500, ajuste 1.011, é com Tango Índia. Na próxima descida, o senhor informou anteriormente para o controle. Zero, além mantém cabeceira no zero. Além mantém cabeceira no zero, 600. Cima aquilo do Lua, 30, cruzando o Dona 735 até o 5, eu estou na frequência livre. 5626, está totalmente visual, pode voar na proa do externo. Negativo, desça para 2000, ajuste 1011, reporta localizador. 2000, reporta no localizador, tranquilo. No solo 17 vai fazer um 80, ok? Vai fazer um backtrack sobre a pista e vai livrar na Taxway Echo. Backtrack sobre a pista, liberar a Echo 4116. O táxi 170, 4 horas, Campinas. Gente, autorizado o táxi até ponto de espera, direita via Índia, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste na 0, 1-0, bom voo. 895, 1010, obrigado, uma boa tarde, gol 1394. Salvador Ground, go 1333, Rex to Dash 2174 on board, 3 hours 50, endurance, alternate, Campinas. Server detects via the April in the Alpha, holding point, tower frequency 1-8-9-5-Q1-8-1-0-1-0. Clear taxi, holding point 101-118-905, go 1333. Um 3205-1-3325. 2-5-1, obrigado. Posição 3223 para o táxi, 147 a bordo, 2 horas e 15, atendendo recife. Chamou? Autorizado o táxi via pátio, Índia e Alfa, na ponta de espera torre 1-1-8-95, ajuste na 0-0. Tango 010, Bate Alfa, 0-100-295-3-2-2-3. Boa tarde, pois o Boeing na companhia, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém na 10, contorno no 4. Dolos 141 no meia. 41 no meia. Juliette para portão 8. Cinco. 00 decola 20, controle 20, décima 8, bom voo, boa tarde. Boa tarde. É, Salvador, agora no meia, 00 decola, muito bom. Salvador, Gol no 600, decola 50, boa. Contato radar 370, sai da Puca, Gol no 600. 5626. 626, reporte Simbra, com o trem checado, boa tarde, altímetro no 0 no 0. Boa tarde, no 0 no 0, 3T. 394, livre decolagem da pista no 0, vento no 0, 0 graus, com 1 no 5 nós. Autoridade decolagem da 9, Gol no 394. Gol 333.0 no 0, pronto. Mantenha a posição, agora no 333, boa tarde. Manterá. Tem livre pouso, pistão no zero, vento no zero, zero graus, uma centena com 1 no 4 nós, 14 nós. Pouso autorizado 5626, baixou e travou o 3P. Gente, 394, decola 22, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 08, obrigado, boa tarde. Salvador, Gol 394. No 394, contato radar 360, saída da EL. Da EL 394. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, agora 333. No 648, contato radar, desça para o 050, na proa de mar identificado. 050, 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 Negativo, não tem, Mário. Solo Salvador, 35626, livrou. 5626, livrou. Boa tarde, ingresso na Rafa Gillette, 43. Posição prevista é 2. Alfa Juliette, qual a posição, senhorita? Cara, 43, a posição prevista é a número 2. Quando o atente é sinalizador. Alfa Juliette, 3, prevista 02, outra EP. O vento 090 graus, com 14 nós, 14 nós, tem livre decolagem da pistão 0. Eliciano, igual no 333. 283, após a analagem do Boeing da Gol, após ali mantém cabeceiro no 0. Após a analagem do Gol, ali mantém cabeceiro no 0, tá 3283. Decolagem 26, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, 333. É, 00, pode mais de mais? Controle, voo, gol 333. Gol no 333, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, 333. Gol no 600, Recife, 12545, 12685, bom voo. 12545, 12685. 83, o vento no 00 graus, uma centena, com 15 nós, com 15 nós, tem livre decolagem da pista no 0. Livre decolagem da pista no 0, tá 3283. Chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 25 no 33 648, desça para 2, meu pé esquerdo é igual no 010, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2.090, aí por trás estabilizado o ILS X-Ray, gol 648. Decola os 28, controle 120, décima 8, tão bom voo, boa tarde. 1208, muito boa tarde, está 3283. Cópia, informação que você uniforme. Afirmativo, ciente do uniforme, pronto na cota. Está autorizado Recife. O nível autorizado é o 350, prossegue na Peruísque 58. Na cola da 10, curva esquerda após o grupo F da Pulca, transição Caju. Acena no transponder 5161. Controle Salvador está operando em 120, decimal 80. Autorizado para Recife no nível 350, Rampel Risco 58, pista 10, Invertia, Punta, Aratazu, 5161 e controle de saída 1208. Correto, chama pronto, portão 1, pushback e acionamento. Reportará pronto no portão 1-6142. Salvador, Santander 63, está pronto para fugir. É 3195, coordenação que o pessoal reporta táxi. Tem coordenação reportada. Siga a Mike direto, meu. O no 1600 pés autorizado, que é legal, no 090, reporte nivelado no 1600 pés. Solicita 1-5-0 final. Autorizado no 503283 da TAM. 3283 atende a 1-5-0. Paribe conseguiu uma passada de Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, chame torre 1-8-95. Índia. É 326, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 090. Autorizado Mari, desça para o 050, é 326, confirme o ajuste, por favor. Que é legal, 10, 10. 010, autoriza para o de Mari. Altímetro 10, 10, vento apenas para cheque, uma centena com 15 nós, com 15 nós, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia. Local de pouso. Coluna 333, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.25. 351-3325, voo 333. Então, 3283, voe direto a Aracaju, informe seu nível final mesmo na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, voo direto a Aracaju, tá 3283. Com 170 a bordo, 4 horas e 40, alternando o galhão. Gente, Janamé 315, direita vem ainda da ponta de espera, quando pronto, torre. 1-9-95, ajuste no 0, 1-0, bom voo. Direita, ponto de espera, pro ponto de espera, dá 1-0, quando pronto, torre 295-63, obrigado. Controle 6326. 3-2-6. Fala, autoriza a pro agitado. Autorizado Duna 6326. Autorizado Duna 6326. Final no 7, Machado Salvador, Eco Tango Índia. Fome de Eco Tango Índia. Tem um Eco Tango Índia, tem livre pouso 97, o vento no 00 graus, uma centena com 15 nós. Vasco, Tango Índia. Tango Lima, Gillette Lima, autorizada a chegada a bola, essa para nível de voo 050, QNH, 1010. Sinal 6326, direto do 1-2000, pé autorizado, sinal ILS, Xtoy, poste brisado no localizador. Autorizado, Duna, 2000 pés, reportará estabilizado, 6326, autoriza High Speed. Confirme. Para autoriza High Speed na descida. Autorizado, número 1. Autorizado, High Speed, direto do Duna, 6326. ILS, pista 1-0 à vista, gol 964. Gol 648, chame torre, 1-8, decimal 95. 1-8, 95, 64. Sou em Salvador, gol 9648, boa tarde, 1,5 milha do marcador estranho, trem baixo travado. Gol 9648, reporte Simbra, com trem checado, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 0. No 0, no 0, Solos 38, informe o estacionamento. 4, está autorizado 180 backtrack sobre a pista, reposto livrando o Ectanguinha. 48, tem livre pouso, pistão no 0, o vento 1-0 graus, uma centena com 15 nós. Gente, livre pouso na 1-0, gol no 64. Ocean Air 6315, decola os 38, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, boa tarde, meu amigo, bom trabalho. Controle de Salvador, muito boa tarde, eu chamei 6315. Na 6315, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Sobe 360, da EL 6315. Controle Salvador. 6315, havia a possibilidade de voar da EL ou Leda da presença?